Senhor Jesus, enche-me de ti, Senhor. Seja minha vida um manancial, sempre a jorrar teu precioso amor. especial, sempre a jorrar teu precioso amor. Enche-me de ti, a jorrar.